cruz, quero sempre sentir e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar eu adoro. A fé vem pelo ouvir. Enriqueça a sua fé adquirindo os produtos Vivendo em Graça. Livros, DVDs e CDs de mensagens ministradas pelo apóstolo Marques. Uma verdadeira aula sobre fé. Adquira hoje mesmo e fortaleça-se espiritualmente. Conheça a nossa livraria virtual e adquira os produtos Vivendo em Graça e descubra como viver uma vida em bênçãos. Acesse www.vivendoemgraça.com. Igreja Apostólica Vivendo em Graça, uma igreja séria que zela pela verdade. Chegou o momento mais esperado. Ouça agora a Palavra de Deus, ministrada pelo apóstolo Marques, da Igreja Apostólica Vivendo em Graça. Prepare o seu coração e seja abençoado. Amém. Deus está neste lugar, amém? Podemos perceber a presença de Deus aqui. Digam glória a Deus. Eu gostaria agora que todos se preparassem para receber a palavra de Deus. Tenho convicção que Deus vai falar conosco, trazer entendimento, revelação da sua vontade. Eu gostaria que todos já se preparassem para isso, pegassem a sua Bíblia, o seu caderno de anotação. Amém? Amém, gente? Então, graças a Deus. Nós vamos aqui hoje aprender alguns fatos sobre a redenção. Às vezes ministrando eu falo sobre a redenção e eu percebo algumas reações que demonstram, na verdade, a falta de compreensão sobre a redenção. Então, se Deus nos permitir, durante todo esse mês nós vamos aos domingos, isso se Deus permitir, porque nós somos guiados pelo Espírito, amém? Mas se Deus permitir, todos os domingos deste mês eu vou falar sobre os fatos da redenção, porque todo cristão que não entende sobre a redenção, ele passa por essa vida sem desfrutar do melhor de Deus. Amém? Ele pode ser salvo, pode ser filho de Deus, mas a falta de compreensão da redenção, do significado da redenção, do que é a redenção, faz com que, na verdade, as pessoas se privem do melhor e deixam de viver uma vida abençoada. João capítulo 10 é a primeira base para nós iniciarmos aqui hoje fatos sobre a nossa redenção. Então, o primeiro fato da redenção é aprender que o crente possui a vida de Deus dentro dele. Então, nós vamos ver aqui a vida de Deus no crente ou no cristão. Crente não é o evangélico, crente é todo aquele que crê em Deus. Digam glória a Deus, digam amém. Então, Primeira coisa que nós vamos ver aqui hoje é a vida de Deus no crente, é um fato da redenção, um fato, uma realidade que nós precisamos compreender. Amém? João capítulo 10, nós vamos viajar bastante aqui pela Bíblia, amém? Bastante não, alguns trechos nós vamos ler para fundamentar o que nós iremos aprender aqui hoje. Todos preparados? Podemos começar? João capítulo 10, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte, no versículo 10, se você ler todo o contexto, Jesus está falando, né, que na verdade aquele que entra pela porta, esse na verdade ele não é assaltante, porque o assaltante ele não entra pela porta. Então Jesus está no seu contexto aqui, falando sobre ele e sobre o diabo. Presta atenção. Jesus em todo o contexto, nós não vamos ler todo o contexto, mas se você ler depois com calma na sua casa, Jesus está dando uma explicação sobre ele e sobre o diabo. Ele deixa bem claro, olha, aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador, é um assaltante. O que Jesus está falando aqui? O único que não entrou pela porta neste mundo foi o próprio diabo. Qual é a porta de entrada para o mundo? O nascimento. Não tem outra forma de entrar aqui a não ser por meio do nascimento. Amém? Todos entenderam isso? Diga assim, sem ser pelo nascimento, não tem como entrar neste mundo. Mas nós sabemos que Satanás não nasceu, mas ele foi lançado, ou seja, ele invadiu isso aqui, amém? O fato dele ter sido lançado não está nem aí a invasão, mas a invasão está, na verdade, quando ele, de forma legal, consegue a autorização para entrar na vida do homem. E ali ele entra de uma forma legal, porém, não era este o propósito de Deus. Estão acompanhando comigo, sim ou não? Então veja só o que acontece. O Senhor Jesus começa a explicar. Ele diz, olha, na verdade, eu vim a este mundo pela porta, eu nasci. Então eu não sou um ladrão e salteador, mas existe. E no versículo 10, ele é muito mais claro, objetivo, quando ele diz o seguinte. O ladrão só vem, repita comigo, para roubar, matar e destruir. Quem é esse ladrão? O diabo, se no contexto ele está dizendo, né, que aquele que não entrou pela porta, ele é ladrão, ele está se referindo ao diabo, que foi o único que não nasceu. Amém, gente? E depois ele diz, olha, o ladrão se referindo ao diabo, leiam comigo de novo, só vem para roubar, matar e destruir. Então, ele não vem para fazer outra coisa, mas alguma coisa eu quero chamar a sua atenção aqui. Jesus diz que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz que alguém precisa mandar ele fazer isso? Está escrito aí que o ladrão vem quando alguém manda ele vir matar, roubar e destruir? Está escrito aí que quando alguém paga, ele vem então para matar, roubar e destruir? Não está escrito isso. Mas ele diz, o ladrão, se referindo ao diabo, só vem para roubar, matar e destruir. Então, nós podemos entender, meu irmão, que tanto faz ou tanto fez alguém pagar para o diabo destruir a vida de alguém, se pagar ele vai destruir, se não pagar a função dele é destruir. Amém, gente? Muita gente fica com medo das macumbas, né? Ah, foi pago e muito bem pago. Mas espera aí, e se não pagasse o diabo ia ficar de braço cruzado? E se ninguém pagasse para o diabo destruir a vida da humanidade, o diabo ia ficar dormindo? Não. Jesus não diz que alguém precisa pagar para que ele destrua. Jesus diz que ele já faz isso porque é a sua essência. Amém? Então, pagando ou não pagando, ele vai destruir. É claro, irmão, é claro que se pagando, né, é a imagem de Deus, embora talvez não esteja vivendo como tal, mas é um homem que nasceu para ser a imagem de Deus, que está desejando a destruição de outro que também é a imagem de Deus. E é lógico que isso satisfaz muito bem Satanás. Então, de repente, em uma certa vez, você pode ter, ou já teve, já aconteceu isso, ou já pode, você pode ter até mesmo já visto acontecer. Sei o que eu vou te dizer. Uma pessoa tem um diagnóstico numa mão e a Bíblia na outra. O diagnóstico diz doença incurável e a Bíblia diz você está curado. Percebe que você pode ter um diagnóstico totalmente ruim numa mão e a Bíblia na outra mão? Agora, de quem é a escolha? Nossa, eu posso optar pela Bíblia e dizer eu estou curado ou optar pelo diagnóstico e dizer estou doente. Então são as escolhas que nós fazemos que determinam o que temos ou o que somos, o que seremos. Amém, gente? Ficou entendido? Se você conhecer o propósito de Deus para a tua vida, você pode optar pelas coisas de Deus para a sua vida. Agora, se você não conhecer, desculpa, você não tem como optar por aquilo que Deus tem para você. Por isso é importante compreender sobre a redenção. Então, voltando aqui, o Senhor Jesus diz, olha, o diabo só vem para roubar, matar e destruir. Fato. Ele não vem para outra coisa. Ele não veio para falar, olá, bom dia, estou indo embora. Olá, tudo bem com você? Mas olha, você é muito bonzinho, eu vou embora. Ou você é muito mauzinho, eu vou embora. Ou, sabe, eu queria até te destruir, mas ninguém pagou para mim. Meu irmão, conversa fiada, isso é religião. A existência de Satanás é para destruição. A essência dele é essa. E Jesus foi quem afirmou. Amém? Bom, vamos deixar o diabo para lá e vamos aprender sobre a vida de Deus em nós. Então Jesus, ele diz, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Repita comigo a outra parte do versículo. Eu vim, toda a igreja, vamos lá. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Diga, e a tenham em abundância. Quando se lê esse versículo, sempre se pensa no financeiro. Não é verdade? Jesus veio para que eu tenha vida abundante. Então eu quero prosperar. Jesus veio para que eu tenha essa vida abundante. Então eu não aceito outra coisa a não ser a prosperidade. É certo que isso é uma meia-verdade. Porque o versículo não está se resumindo somente à prosperidade. Amém? Então Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida. Então preste atenção, calma, vamos raciocinar comigo. Jesus falou o que o diabo vem fazer, mas ele diz o que ele também veio fazer. Qual foi a missão de Jesus na terra? Abrir uma igreja. Fundar um ministério. Foi essa? Qual foi a missão de Jesus? Diga assim, trazer a vida. Então Jesus deixou claro, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Na nossa língua portuguesa, né, segundo aquilo que nós conhecemos sobre vida abundante, nós limitamos a isso, a simplesmente ter dinheiro. O que também é. Mas no sentido bíblico, vida abundante quer dizer muito mais do que dinheiro. Diga um glória a Deus por isso. Bom, ele está dizendo que ele veio para me trazer vida. Isso significa que sem Jesus eu não tenho vida. E vida abundante. O que é vida abundante? Vida abundante, vida eterna, daqui a pouco nós vamos ver. No grego significa zoe. Z-O-E. Zoe. O que significa zoe? A própria vida de Deus. Quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância, preste atenção. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, mas não é qualquer vida, a própria vida de Deus. O que é ter a própria vida de Deus? É voltar à posição que estava o Adão antes de ter caído. O Adão foi criado em perfeição. Perfeição significa, Adão não tinha doença, não estava em miséria, não estava em fracasso. Amém, gente? Não vivia em depressão. Adão era, na verdade, a revelação da vontade de Deus para o homem. Antes da queda, estou falando. Amém? E aí você pode até argumentar como argumentos religiosos. É, mas o Adão caiu. Tenho nada a ver com isso. E você? Olha para o teu vizinho e pergunta para ele. Você tem alguma coisa a ver com isso, irmão? Diga para ele, e daí que o Adão caiu? Sabe, nós poderíamos ficar preocupados se nós vivêssemos na época de Moisés, se nós vivêssemos na época de Abraão, poderia até ter uma certa preocupação. Diga assim, mas eu não vivo aquela época. Então eu pergunto de novo. O Adão caiu, e daí? Sabe por quê? Jesus deixou claro. O Adão, quando caiu, trouxe morte, mas eu vim para que vocês tenham vida, a própria vida de Deus. Adão, quando foi criado, Deus fez o boneco de barro, soprou nele o fôlego de vida, não é verdade? Todo mundo concorda com isso? O que entrou dentro do homem que deu vida para o homem? Olha que, como que é maravilhoso. O que entrou dentro do homem para dar vida foi o que saiu de dentro de Deus. Então o que saiu de dentro de Deus entrou dentro do homem. O homem passou a ter vida. Qual vida? A própria vida de Deus. Diga um glória a Deus. O que Jesus veio fazer? Ele veio trazer de volta isso. O homem quando pecou, o Adão quando pecou, perdeu essa vida. Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, a própria vida de Deus. É como se Deus destruísse tudo. É como se Deus tivesse destruído tudo. Não estou falando que isso aconteceu, é óbvio. É como se Deus tivesse destruído tudo, porque estava tudo em perversão, destruído. Deus resolvesse fazer de novo um novo boneco de barro. E Jesus viesse e soprasse em nossas narinas o fôlego de vida. Aquilo que sai de Deus é o que está dentro de você. Olha para o teu vizinho e diga assim: a vida de Deus está dentro de você. Diga um glória a Deus. Aí é lógico que você tem prosperidade, é lógico que você pode ter o melhor, que é aí onde os religiosos limitam que vida abundante é só prosperar. Não é só isso. Toda prosperidade sem propósito divino também é miséria. Repita comigo: toda prosperidade sem um propósito divino também é miséria. Amém. Então, vamos ver outro fato. Jesus veio para isso, está entendido? Diga assim: Jesus não veio para abrir uma igreja. Diga assim: ele veio para trazer a vida de Deus. Agora, vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Todos acharam? Cutuque seu irmão e diga assim: nós temos muito o que aprender hoje. Amém? Esses fatos, irmão, podem mudar a tua vida, desde que colocado em prática. Digam glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quero que toda a igreja leia comigo. Vamos lá. Portanto, bem forte, vamos lá. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Vamos analisar esse versículo? Portanto, se alguém está em Cristo, diga assim: é preciso estar em Cristo. Estar em Cristo significa não estar em Adão. Olha que coisa maravilhosa e simples. Olha para o teu vizinho e diga assim: a Bíblia é simples. Estar em Cristo significa não estar em Adão. Por quê? Eu quero que você acompanhe comigo, irmão. Isso é algo maravilhoso. Quando Adão pecou, presta atenção. Quando Adão pecou, toda a sua linhagem, todos daí, passaram a nascer separados de Deus. Amém? Porque pecado, é preciso que nós venhamos entender que pecado não é o que todo mundo acha que é. Todo mundo fala assim: roubar é pecado. Roubar é pecado? É. Mas eu pergunto: o pecado é roubar? Não. É como se eu dissesse assim, deixa eu explicar para que ninguém saia daqui falando: o pastor falou que pode roubar. Não, isso aí você que está falando, eu não disse isso. A tua falta de interpretação de texto faz com que você tire conclusões erradas. Presta atenção no que eu estou te falando. Imagine que eu tenha aqui uma semente de laranja. A semente da laranja é a laranja? Não. Aí você tem a laranja. Você pode dizer que a laranja é a semente? Mas uma coisa está ligada à outra. O roubar não é o singular pecado. O pecado é a semente. O roubar é o fruto dessa semente. Conseguiu entender? O adultério é o fruto dessa semente. Aí você vai me perguntar, o que é o pecado? Eu te respondo na maior facilidade. A própria natureza do diabo. Entendeu? Quando o homem pecou, o Adão, ele trocou a natureza de Deus que havia estado nele até aquele momento, que era uma natureza perfeita, presta atenção, pela natureza do diabo. Portanto, todos que nasceram após ele, nasceram separados da glória de Deus. Quando João Batista viu Jesus, o que, que ele falou sobre Jesus? Eis que tira... Tira o quê? No singular? O pecado? Ou os pecados? Hã? Foi o pecado? Não foi os pecados? O que, que Jesus veio fazer? Tirar a raiz. Arrancar a semente. Porque arrancando a raiz, arrancando a semente, ela não pode dar fruto na sua vida. Digam glória a Deus. Amém, gente? Quando João viu Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá para o versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Repita comigo: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Está no singular ou está no plural? Singular. Singular. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. E aí diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. O que, que Jesus foi feito? Pecador? Jesus foi feito pecador? Jesus pegou os nossos pecados e se transformou num pecador? Não. Pecador é aquele que pratica o pecado. Jesus se transformou no próprio pecado. Quando ele foi ao inferno, lá se desfez isso. Mas ele teve que pegar sobre ele o pecado, a natureza do diabo. Preste atenção. Jesus morreu duas vezes. Repita comigo: Jesus morreu duas vezes. Quando todos viram o corpo de Jesus na cruz morto, para que o corpo dele fosse morto, tinha que acontecer alguma coisa. O quê? Antes disso, tinha que acontecer a primeira morte. Qual é a primeira morte? Espiritual. A morte física de Jesus jamais removeria o pecado. Entende? Veja só, qual é a prova de tudo isso? Quando Jesus estava lá na cruz, passou por toda a tortura e foi crucificado. Antes dele morrer fisicamente, ele exclamou algo. E ele fez a seguinte exclamação: Deus meu, por quê? O que aconteceu naquele momento, naquele exato momento? Aconteceu Isaías 59. O que está escrito lá? O pecado faz divisão entre Deus e o homem. Quando Jesus pegou sobre ele o pecado, ele morreu espiritualmente. O pecado estando em Jesus, cumpriu-se Isaías 59. Deus não pôde mais ter comunhão, porque o pecado faz divisão. Jesus sentiu a dor da separação do Pai, foi tão grande que ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E logo em seguida, se entregou à morte. A morte jamais poderia atingir o corpo de Jesus sem o pecado. Por quê? Porque o corpo de Jesus era perfeito como o de Adão antes do pecado. Entendeu? Então, Jesus morreu duas vezes. Depois, no outro domingo, eu falo melhor sobre as duas mortes de Jesus. O que aconteceu? Ele fez isso porque tinha que se cumprir aqui, 2 Coríntios capítulo 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. O que é justiça de Deus? Ah, Deus vai julgar. Deus vai bater o martelo. Pum. Se alguém pisou no seu calo, Deus vai fazer justiça. Você vai ver ele morrer de câncer. Você vai ver ele morrer às mínguas. Você e o Satanás é igualzinho. Justiça é estar diante de Deus sem consciência de pecado. O que é justiça? Justo. Jesus me justificou. Ele declarou: você é inocente diante de Deus, porque eu levei todo o seu pecado. Você está livre para ser um filho de Deus. Digam glória a Deus. Então, porque ele passou por tudo aquilo, eu posso hoje viver como filho de Deus. Digam glória a Deus. Bom, vamos ressaltar alguns fatos. O crente é uma nova criação. Eu não estou falando crente evangélico. Eu estou falando crente daquele que crê na palavra, em Jesus Cristo, aquele que nasceu de novo. Amém? Repita-se comigo: o crente é uma nova criação. O que é uma nova criação? Diga assim comigo: uma nova criação é uma nova criação. Olha para o seu vizinho e diga assim: não tem mistério. Diga: não tem mistério. Nem segredo. Então preste atenção. Uma nova criação é de fato uma nova criação. Então eu quero que você se concentre. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Repita comigo: as coisas velhas já passaram. Você acredita mesmo nisso aqui? Então continua dizendo: e tudo se fez novo. Quando isso aconteceu? No novo? Quando você nasceu de novo, você se fez uma nova criatura. Todas as coisas do passado passou, tudo se fez novo. Concorda comigo? Quando se deu isso? Quando se deu isso? Tá. Você nasceu de novo. Você crê que a Bíblia é verdade? Todos creem? Então você nasceu de novo, tudo se fez novo. As coisas velhas passaram, então tudo está novinho, novinho. Agora você é filho de Deus. Tudo se fez novo, mas agora vamos fazer uma quebra de maldição. Porque tem algumas coisas do passado. Já frequentou Senha de Macumba? Já. Então, olha, o negócio está feio. Vamos quebrar o vínculo do passado. Que tem um vínculo do passado. Você vê sentido nisso? Eu não quero que você acredite em mim. Creia na Bíblia. Creia na Bíblia. Olha para o seu vizinho e diga assim: a Bíblia está na tua mão. Você vê sentido nisso? Está escrito aí na Bíblia, ó, que tudo se fez novo. Você acredita nisso? Você acredita que tudo se passou? Quando aconteceu isso? Quando você passou a estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Bom, tudo se fez novo, mas agora eu sou uma nova criatura, mas eu preciso fazer uma quebra de maldição. Eu pergunto a você, um nenenzinho recém-nascido, ele tem passado? Quando você nasce de novo, você não tem mais passado, porque Deus pegou o seu passado e lançou no mar do esquecimento, não é isso que diz a palavra? Mas você tem que quebrar ainda a maldição, porque uma vez você foi lá no centro espírita e o negócio é feio, no centro de Macumba, então você tem que quebrar isso. Você vê sentido nisso? Olha, irmão, alguém jogou uma macumba na sua vida, mas nós temos que fazer uma quebra aqui. Então o novo nascimento não fez tudo novo? É tudo novo, mas você precisa quebrar ainda o quê? Então não entendi. Vamos pegar essa reforma da igreja? Daqui a pouco, a semana que vem, nós vamos decorar aqui. Aí, está tudo novo, não é verdade? Mas vamos quebrar aqui? Vamos fazer uma quebra? Para quê? Tudo novo é tudo novo, não precisa quebrar. É porque a coisa é feia, aposto. Tem coisa que foi tão bem feita, que só com jejum de 21 semanas que nem Daniel. Sabe por quê, aposto? Porque quando você ora, a tua oração chega a Deus, mas o anjo não consegue chegar, porque fica uma potestade brigando com os anjos. Você tem que perseverar aqui em jejum, em 21 dias, para Deus mandar um anjo mais forte. Aí ele vence essa potestade e chega com a tua bênção. Olha para o teu irmão e diga assim: você não é Daniel, viu, irmão? Olha para o teu vizinho, diga de novo para ele: você não é Daniel, viu, irmão? Diga um glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Isso foi necessário naquela época. E sabe por que foi necessário naquela época? Repita assim comigo: porque Satanás era senhor dessa terra. Diga, mas ele não é mais. Porque Jesus já o venceu na cruz. Diga um glória a Deus. Amém. Meu irmão, a falta de conhecimento tem privado os cristãos de viverem uma vida livre e abençoada. Entendem? Você não precisa mais disso. Porque Jesus diz: vão em meu nome, lutem com os demônios. Amém? Brigue com os demônios. Amém? Porque tem alguns demônios que são fortes e só saem com jejum e oração, amém? Diga assim: eu não preciso mais disso. Jesus disse, repita comigo: Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios. Diga para o seu vizinho: você só expulsa aquilo que já foi vencido. Digam glória a Deus. Mas e o jejum e oração não está na Bíblia? Isso é outro fato. Entendeu? Jesus falou isso para o judeu. Alguém é judeu aqui? E ainda que fosse, quando você nasceu de novo, você deixou de ser judeu e passou a ser geração santa. Digam glória a Deus. Raça eleita. Digam amém. Predestinados para serem feitos filhos de Deus. Amém? Acabou. É muito simples viver a palavra, conhecer a palavra. Bom, eu sou nova criatura. Diga assim: eu sou uma nova criação. Agora eu vou falar uma coisa meia louca. Diga assim: eu sou o acabamento de Deus. Presta atenção nisso. Você vê sentido nisso? Sabe o que é o acabamento? Não é que você está acabando Deus, viu? Está tudo acabado em você, perfeito. E aí você começa a pensar: mas não está não, porque eu ainda minto. Eu ainda gosto de umas coisinhas erradas. Isso é um problema seu, irmão. Quando você viver a palavra, você deixa de ser, porque para Deus você é santo. Diga um glória a Deus. Diga assim: Deus, em Jesus, me santificou. Eu pergunto: você tem o Espírito Santo? Quantos tem o Espírito Santo aqui? Diga um amém. É santo mesmo o Espírito que está em você? Então, meu amigo, se Deus te deu um Espírito Santo, é que o Espírito de santidade habita em você. Diga um glória a Deus. Para ajudar você nas suas fraquezas. Amém? Olha para o teu vizinho e diga assim: ele está à tua disposição, irmão. Diga para uns dois, três. Diga: ele está à sua disposição. Então, irmão, Deus, ele nos tornou perfeito em Jesus Cristo. Então, é mais ou menos assim. Imagine que Jesus é o teu espelho. Diga assim: Jesus é o meu modelo, o meu espelho. Bom, aí você precisa ir ao espelho todo dia de manhã para arrumar os defeitos, não é verdade? Precisa ou não precisa? Quando você chega no espelho, você não se corrige? Sim ou não, gente? Diga assim: quando eu vou ao espelho, eu consigo ver as minhas imperfeições. Então, em Jesus, eu consigo ver que está faltando algo em mim. Porque ele me mostra: para mim, você é perfeito. Você só tem que alinhar a tua vida a isso. Digam glória a Deus. Digam amém, gente. É aprendendo a palavra e mudando de vida. Aprendendo a palavra e se alinhando. Aprendendo e se alinhando. Você vai caminhando em perfeição. Digam amém. Então, nós somos essa pessoa. Nós somos o povo de Deus. Agora, essa nova criação se tornou realidade porque nós podemos ter dentro de nós a vida de Deus. A vida de Deus dentro de mim me dá condição de ser essa nova criação criado em Cristo Jesus para ser a imagem de Deus, a revelação de Deus. Amém, gente? 1 João capítulo 5. 1 João 5. Eu vou ler dois versículos bem rapidinho para depois a gente entrar na explicação final. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 13. Essas coisas vos escrevi para que saibais, repita comigo, que tendes a vida eterna. Olha só, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Bom, escreveu para que nós venhamos saber que nós temos a vida eterna. O que as pessoas pensam é que vida eterna é depois que ela morreu e vai morar com Deus. Não é isso que as pessoas pensam? Isso é existência eterna. Eu vou existir eternamente, presta atenção. Muita gente pensa, vou repetir, muita gente pensa que vida eterna é quando ele morreu e está com Deus. Então ele está na vida eterna. Não, você está na existência eterna. Vida eterna é a própria vida de Deus. Nós recebemos quando cremos em seu nome. Vida eterna eu decido por ela aqui. Por isso João capítulo 3, versículo 16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira, presta atenção, que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha, é depois que você morre? Olha o versículo, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando que você tem a vida eterna? Quando você crê. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no momento em que eu creio em Jesus, eu recebo dentro de mim a vida eterna. Digam glória a Deus. Crer em Jesus não é o que muita gente fala, eu creio em Jesus. Essa crença aí, meu irmão, não é crença. Então, não tente enxergar a verdade de Deus com a ótica da religião. E aí eu falo isso muito no seminário. Se eu dar um óculos vermelho para todos vocês aqui agora, vocês vão olhar para essa parede e vão falar que ela está que cor? Hã? E vai adiantar eu brigar com você e falar que isso aqui é branco? Agora, se você arrancar os olhos vermelhos dos seus olhos, você vai olhar para cá e vai falar que cor que é isso. Percebe? Tem muita gente que ele quer olhar para a palavra de Deus com o óculos da religião. Ele fala, mas como assim? O fulano lá do ímpio também crê em Deus. Será que ele crê mesmo? O que é crer? Percebe? Ah, crer é ter muita fé. Bom, não é isso. Fé não é crer e crer não é fé. Diga assim comigo, fé não é crer. E crer não é fé. Você precisa de fé para orar e de crer para acontecer. São duas coisas distintas, mas é outro culto. Amém, gente? Conseguiram compreender? Então, o que diz aqui? Que nós temos a vida eterna quando cremos no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1. Todos acharam? Vamos lá, então. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Deste modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, diga comigo, para que por ela vos torneis participante, diga de novo, participante, mais forte, participante da natureza divina. Olha só, você recebeu promessa para que por ela você se tornasse participante da natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diga assim, eu sou participante da natureza divina. O que é ser participante? Ser participante, não tem segredo. Então, se você é participante da natureza divina, significa que, de fato, a vida de Deus está dentro de você. Digam glória a Deus. Diga assim: a vida de Deus está dentro de mim. Diga assim: e por isso eu posso viver neste mundo refletindo a glória de Deus. Diga: não tem demônio, não tem diabo, não tem macumba que eu deva me importar. Diga assim: eu tenho que seguir para o alvo que é Jesus Cristo. Sabe por que eu digo isso? Porque a maior parte da vida de muitos crentes é se preocupando com macumba, com inveja, com capeta, é se preocupando com isso. E esquecem, na verdade, que eles já venceram tudo isso. Isso é um caso resolvido. Repita assim comigo: o diabo é um caso resolvido. Diga assim: o pecado é um caso resolvido. Diga assim: o que eu tenho que fazer é praticar a palavra e viver à altura de filho de Deus. Digam glória a Deus. Então eu sou participante da natureza divina. E para encerrar, olha o que Jesus fala em João capítulo 15. João capítulo 15. Acharam? Não canse não, amém, gente? Olha o que diz aqui, Jesus falando, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Repita comigo: meu pai é o agricultor. Diga comigo: Jesus é a videira e Deus é o agricultor. Agora olha o que Jesus diz no versículo 2. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda para que produza mais fruto ainda. Quem produz fruto? Aqui nesse caso, quem produz o fruto? O ramo, não é verdade? É a videira que produz? É o agricultor que produz? Quem é que produz? O ramo. Amém? Repita comigo: é o ramo que produz. Cutuca o seu vizinho e diga: abençoado, é o ramo que produz. Amém? Não é nem a videira, nem o agricultor, é o ramo. Aí no versículo 3 diz o seguinte: vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Diga assim comigo: eu sou a videira. Bem forte: eu sou a videira. Vós sois os ramos. Quem é o ramo? Quem é o ramo? Quem é a videira? Quem é o ramo? Diga com fé: nós. Quem produz fruto? Diminuiu, né? Pergunta de novo: quem produz o fruto? Então somos nós que produzimos, não é Jesus? O senhor está louco da cabeça falando que Jesus não produz? Não. E não sou eu que estou dizendo, está escrito. Quem produz o fruto? Diga assim: os ramos. E foi o próprio Jesus que disse que ele é a videira e que eu sou o ramo. Diga assim: foi o próprio Jesus que diz que sou eu quem devo produzir. Agora, aí é onde eu quero te explicar para a gente encerrar, irmão. Jesus está dizendo que a vida que está nele manifesta em nós e faz com que a nossa vida seja uma vida produtiva. Digam glória a Deus. Glória a Deus. A vida de Jesus está em nós. Digam amém. Diga assim comigo: a vida de Jesus é que me capacita a produzir. Ele deixa bem claro: quando você olha para uma árvore, você não vê só o tronco e diz: aquilo é videira. Você olha para a árvore como todo, incluindo os seus ramos, e diz: ali tem uma videira. É ou não é verdade? Você ligado em Jesus é essa videira. Digo amém. Amém. Você ligado em Jesus pode produzir muitos frutos. Por quê? Porque a vida de Deus está dentro de você, te capacitando todo dia, 24 horas por dia, e macumba não te atinge, inveja não te atinge, nada te atinge, porque a vida de Deus está em você. Amém? Vocês acreditam nisso? É a palavra de Deus. Ele está dizendo que nós só precisamos estar nele. Assim como a videira fornece a seiva para que o ramo produza os frutos, Jesus fornece o seu poder, a sua vida, para que nós sejamos produtivos. E o que é o fruto? A manifestação visível da capacidade invisível do ramo. Amém?